sejas feliz. Fiquei sem jeito, não sei o que faço, olhando de lado, perdi você. Olhando de lado, perdi você. Precipitado, fiquei sabendo, caí sentado. Não era hora de você chegar. Não era hora de você chegar. Espaço de tempo, duas vidas nasceram, só uma durou, ficou pra trás o primeiro amor. Ficou pra trás o primeiro amor. Fiquei sozinho, olhando as flores, um mês e pouco, entrei de novo, na mesma estrada que me queimou. Na mesma estrada que me queimou. Na mesma estrada que me queimou. Na mesma estrada.